Get out. Ok. Lágrimas negras. Não vai tocar na minha fé, só quero ser padrasto. Esse vídeo só vai ver se ela engoliu meu filho, ficando insano. Não posso morrer de insano. Transando, vendo Suicide Club. Viva pela vida, seu trouxa. Nem que eu faço speedrun. Elástico no crack, tem matas no meu cu. Masca no seu sonho, pra mim você não é nada. Volta pro Discord, lá é bem mais sua cara. Se você não mostra sua puta de espelho, é melhor aproveitar agora. Você pode não me ver amanhã. Eu posso tá fodendo a xereca da sua irmã. É. Mas eu não gosto de aleijada, você sabe bem disso. Não! Não! Tchau! Não! Nunca colocar gangrene, você disse. Se me tranca, tem problema minha, disse. Por entre flores e estrelas.